adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM check. E chegamos ao episódio 11 da segunda temporada de Vox Machina, A Barriga da Besta. Andou mandando foto de nude pra eles de novo, Jota? Não, como é que eles sabem disso? A Barriga da Besta. É, então, eu tô aqui preocupado. Quando você falou A Barriga da Besta, eu falei, ué, mas como é? Será que tava ligada a minha câmera? Né? Como é que dá ficar fazendo live? Justo. Então, lá. Aquele quer matar o Scanlan pelo que ele fez com a mãe dela. Nota. O Scanlan não sabe quem é a mãe da Kaylee, tá? O Scanlan conta que amou, mas abandonou a mãe da Kaylee, que era ela, o amor da vida dele e tal e coisa, só que tem um probleminha, ele erra o nome da mãe. Enquanto ele tava falando genericamente o que fez com a mãe genérica dela, beleza, mas quando ele tenta dizer o nome, ele se arromba, porque ele não sabe, porra. É porque ele simplesmente fez isso com todas. Não é? Não é? Ele fez um resumo genérico do que ele fez com todas. Mas aí aquele diz que o nome da mãe dela era Sibyl, e o Scanlan, obviamente, que não lembrava desse nome. Pff, foda-se, né? Fazer. Ela poupa o Scanlan, só que poupa numas, né? Porque ela deixa a porra da espada. Ela tem uma espada que, quando ela bota na posição, ela vira o cabo, a espada fica fixa naquele lugar e não sai. Ela larga a espada fica ali. Se bem que ele deve lembrar do Sibyl da Sibyl, né? Do Sibyl, né? Eu não queria ser explícito. Né? Do Sibyl da Sibyl, né? Tá bom. Aí, beleza, a Vex vê na linha da vida que o guia até a Rainha dos Corvos e tem uma visão com mortos-vivos. Isso é importante. Caralho. A gente vai ver isso legal. É. O Vex e o Scanlan choram as pitangas, né? Ele conta pro cara que é a filha dele, merda, né? Enquanto isso, o Umbrasil e a Doutora Ripley fazem um trato. Em troca dos vestígios, ela tenta ajudar o Umbrasil, né? Vox Machina planeja a armadilha para o Umbrasil. Cara, e nessa hora do planeja a armadilha, o Percy dá uma aula de chatice. Ele tenta ensinar pros meios gigantes que não sabem porra nenhuma como é que é o mecanismo de uma armadilha, cara. Puta que o pariu, caralho. Os gigantes parece que tudo tem TDAH, irmão. É uma tribo de Jotas. Só tem erros ali. Enquanto nisso, o Vex, a Vex e a Killy conversam sobre a ligação do Vex com a Rainha dos Corvos. O Vex entra no templo dos adoradores da Rainha dos Corvos e logo é cercado. A Vex e a Killy falam de como o Vex gosta da Killy. Fica, né? É a cunhada, né? Ela já tá tendo uma cunhadinha. Vamos lá, porra. Né? A gente já sabe, né, Laura Bônus? A Killy é gente boa demais, mas é chata que é o caralho. É um cu doce do caralho, né? Fazer o quê? Aí o Vex entra no Templo dos Adoradores e ele entra numa piscina de sangue dentro do templo e afunda. Lá ele se encontra com a Rainha dos Corvos, que explica quais são as obrigações dele como campeão dela. Isso é importante. Nesse meio tempo, o Vex volta e conta tudo para a Vex e a Kirby. Nota, ele está coberto de sangue e elas olham para aquilo e falam: caralho, o que que houve contigo? E aí ele, como todo bom membro do Vox Machina, nada não, terça-feira. É. Terça-feira de manhã, né? De tarde vai ter coisa pior. Terça-feira de manhã, não, com certeza, né? Aí o Percy chateia todo mundo com a explicação dele sobre a armadilha, né? O Scanlan tenta se despedir daquele que caga litros pra ele. Outra chata da porra. Ah, mais ou menos, cara. Você tem que entender que a vida dela foi sofrida e o Scanlan ajudou bastante nesse sofrimento, né? Ele nem sabia que ela existia, mano. Não, foda-se. Aí começa os preparativos para a armadilha. Chega um Brasil. A armadilha dispara, mas não consegue deter um Brasil que fica invisível. Cara, dragão já é overpower. Agora, dragão invisível, cuspidor de ácido, é uma puta de uma sacanagem. Se eu tô lutando contra um dragão que cospe ácido e ele fica invisível, eu falo assim, pera um momentinho. me arranja uma pá aí que eu vou cavar aqui um buraco e vou me enterrar, porque eu não tenho mais o que fazer, mano. Eu já tô morto nessa porra. Já morri. Pra não ter trabalho. Deixa eu cavar essa merda aqui. Aí aqui, o Scanlan fala pro Vex que ele tem um plano. Só que pra esse plano funcionar, eles precisam entrar no dragão. Literalmente. Entrar no dragão. Aí o Vex fala, pô, você quer entrar no dragão que cospe ácido através da boca que tá cheia de ácido. Aí o Scanlan, não, a gente vai entrar pelo outro lado. Nossa, lembra do supositório? Ai, meu Deus. Então, simplesmente, o Vex e o Scanlan são cobertos por uma mão do Scanlan! E eles fazem só um fist fuck na porra do dragão. Só. A cara que um Brasil fez, inclusive, na hora do fist fuck foi de... Eu até senti pena dele, tadinho. Velho, cara, não... Nossa senhora, não tinha como ficar pior essa situação. Aí que tá. Lembra daquela espada que finca no lugar se você roda o cabo dela daquele? Então, o plano do Scanlan, já que o dragão tá preso no chão pela armadilha, mas tá começando a se soltar, o plano do Scanlan é botar a espada fincada pra baixo na barriga do dragão e virar o cabo e deixar a espada lá. Quer dizer, se o dragão tentar levantar voo, vai varar a barriga dele com a espada. E isso acontece. Ele tenta se levantar e a espada rala, corta, espivia e o cara tem um... Literalmente abre uma buceta na bunda, na barriga do dragão, caralho. Porra. Aí beleza, o Grog se prende no dragão, porque ele consegue cortar, ele se corta, mas consegue voar e fugir. O Grog se prende nele e voa junto, e é assim que termina o episódio 11 de Vox Machina. Fiquem por aí, ouvintes, e voltamos no final, para o final desta temporada no próximo episódio. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. Take a chance, roll the dice.